São do Odonzo, 4463. Perdão, 251 com o centro, nem 1288 e nem 1265. Frente 13325. Vamos tentar, obrigado. Obrigado. 4463, azul, você tem condições de acionar na posição enquanto você estiver? Afirma, mas o 4463. Sim, aciona e chama por 4463. Salvador, boa, até 3219, e braço escuta. Até 3219, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02. Vira o tráfego, chamou o solo. Espera da 0, pronto, no 777. No 777, mantendo espera da 0. Vai manter o 977. Eco, Índia, novembro, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Vente, livre, toque arremetida, para o Eco Índia, novembro. Fechado. Não, ok, eu sei disso, que a senhora pediu pra gente acionar na posição e pedir novamente o pushback, a gente já tá pronto pro pushback, não faz sentido acionar aqui na posição, a gente vai aguardar pra acionar durante o pushback. Gente, então espera e aguarda o pushback. Gente, prossegue bom fim para sobrevoo e após retorno para Santos Campos. Gente. Gente, o meu está condicionado ao tráfego aí do controle, tá certo? Gente. Quadro 6721, reduza para 200 mais. 200 mais, 6721. Autorizado João Pessoa, 370, o perito 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aguarda para o tranco, bom, né? Pode cotejar o Fox no mesmo. 370, o perito 58, decola da primeira curva esquerda, perito da Puca, Aracaju, 308, é o controle, para o controle, transforma, Fox no mesmo. Gente, ainda não tem transponder do senhor, o cotejamento está correto, chama para acionar a mesma parte 3. Ciente, reportarei baixado travado, 4076. Lula Quebec Serra da colada 25, chama controle 120 decimal 8. 1208, Serra. Bom, no 777, autorizado da colagem, pistão no 0, vento 140 graus, 1-1 nós. Iniciando da 10 no 777. Eco, Índia Novembro, da colada 25, informo o tráfego. Decolando o corredor axé a 1000 pés. Aguarde transferência de frequência. Gente, o Eco, Índia Novembro mantém 1000 pés aqui pelo corredor axé, confirme? Eu solicito a proa de Borro de São Paulo em ascensão para 2510. Confirma a altitude do seu cruzo. 2510. No momento. Confirma a altitude que o seu cruzo no momento, que é o Quebec Serra. 650 pés. Gente, novembro. Final de 3 milhas, baixado e travado, 4076. CDF, pouso autorizado, 140 com 10. Livre pouso, baixado travado, 4076. Aquilo que é BXC, a torre? Eco Índia Novembro, tráfego já superado, mantém o corredor cheio, chega o controle 208. Vem, chamará 1208, Eco Índia Novembro. Pelo Quebec Serra 2. Confirma, pelo Quebec Serra. Objeto 6721, reduza para 170 e desça para 2000. 170 para 2000 pés, o 6721. Passarei desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 2230. Senhores, confirma, o pelo Quebec Serra. Confirma a instrução do apoio para o senhor na decolagem. 36 na escuta. Confirma, ativo na escuta. A veja condições de taxação, um pouco mais à frente que liberar o pátio da retaguarda. Afirmativo. 741, chama a taxa. Autorizado. Ok, informe se o senhor avista um PA-34. Afirmo visual à minha direita. Sente. Então aguarde separação visual com tráfego que possibilite a sua subida direto ao morro. Ok, yes. Marcelo! Eu! Marcelo, controle, Eco Índia Novembro? Eco Índia Novembro, confirme sua altitude. Mantendo 1000 pés aqui pelo corredor Axé. Informe se avistou o tráfego do Kilo Quebec Serra, Bravo Novembro 2, Papá. Afirmativo. Ok, mantenha o corredor Axé, vai prosseguir para Valença ou Veracruz? Valença. Ok. Controle de Salvador, boa tarde, 1777, decolou na... da Euleda. 250, informação 1090. Voo no 777, contato radar, sobe ao 340. 340, 777. O Gol 754, desça para o 050, chegada a Mare. Mare descendo para o 50, Gol 754. Salvador, bom dia, tá 3204 com a Novembro. Confirme. 3204. Estamos zero, autorizado. É, saída de é, Pulca Transição Aracaju. Transponde 5513. Autorizado. Sim. Passarei 2230, informa helicóptero 3 milhas da cabeceira, uma milha afastada à esquerda do alinhamento a 300 pés. Chame a torre 186. Ciente do tráfego, tem o mesmo podcast, chama a torre 186. Obrigado. O Azul 4076, boa tarde. 4076, Azul Alfa, mantenha de sua Juliette. Confirme, 4076. 4076, taxi Avia Alfa e mantenha de sua taxi sua Juliette. Mantenha de sua Juliette, 4076. O Papa Porto Azul vai estar na escuta, consiga. Afirmativo, senhor. O plano do senhor aqui para mim apareceu, mas ele está só para as 16h30. O Centro Recife não tem o plano do senhor, então ele também não tem o transponder. Eu já liguei para lá e o plano vai ficar ativo daqui mais ou menos 29 minutos. Você tem condição de aguardar? Aguarde. Sim, gente, aqui está a cópia já. Mantenha a cópia e só aguarda o estacionamento. Prossiga. Mantendo comigo o pé, vai prosseguir até o destino dos corredores, tá bem? Negativo, voar direto por. Certo, vai seguir então o Eco Índia Novembro que vai prosseguir para Valença. Ok, visual momento. Zero autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 30 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 2230. Plano no ponto de espera, plano 9862. Inicialmente está através do Fox da posição 05 e espera o aeronave da Azul com a BGS 6741, não é isso, Renan? Na escuta da torre? Chave 2733, apenas confirme intenções. Milha esquerda do alinhamento, 300 pés. Ritmo 6721. Chame a torre 186. 186, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Vono 260, passa 2 mil pés pro Caracaju. Confirme decolado da 10. Afirmativo, Vono 260, passa 2.400 pés pro Caracaju. 2-1, continua na aproximação, número 2 para pouso. 672-1, reduzindo. Autorizado. Ciente, autorizado nível 390, o gol 1260, em ascensão sem restrições. 4349, obrigado. Periquil, Quebec Serra, informa o tráfego do Zulu, Juliette Serra, 1500 pés, sentido contrário do corredor, passando agora a Caixa Pregos. Ok, frequência livre para o Eco de Novembro, Equilo Quebec Serra, para coordenação local. Taxa Azul 4463 informa 124 a bordo, autonomia 0250, alterna Salvador. 0250, Salvador, talvez? 124. 1-2-4, 4463, taxa direita, Índia Alfa, ponto de espera, dono 08, meio altímetro, dono 08. Autorizar táxi, Índia Alfa, ponto de espera, dono 0, quando pronto, torre, dono 8, decimal, meio altímetro, dono 08, azul 4463, boa tarde. Boa tarde. Azul 4076, observa o tráfego da WebJet, agora taxando via pátio, tá indo para o ponto de espera, após o mesmo ingresso, a Juliette, portão 03. O 4076 vai guardar o WebJet e prossegue para o 03. Gol 754, autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000, reportará localizador, 754. Com 490, para pushback e acionamento. 5490, 43, autorizado, chama táxi. Bora para o táxi 5490. 0, vento, 140 graus, 109. Livre, pausa 10, meta 2. 30, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remota 142230. Procederam 302, pulando para o táxi. 777, voltar, não teria frequência alternativa do controle do centro Recife? 133-25, 1260 e 1288. Muito obrigado. Tá, 120 pronto. Azul 4463, não tem ponto para dano 0. Batei o ponto de espera, dando 0, 0443. Sobe 6721, no solo 34, líder direita, chama solo 121, décimo 9. 39. Controle o GF38 está no ideal. GF38 autorizado até o 050. Autorizado para 50, 38. Alô Salvador, boa tarde, Abjet 6721, livrou Francisco. 6721, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Sim, para a torre. 4463, ali, mantém cabeceiro no 0. Ali, mantém no 0, azul 4463. Número 2 na aproximação, autorizado ILS. Envio ILS como número 2, descendo para 2-3804. Lima, Juliette Yankee. Sigo, Yankee, certo? Itália 2733, decola 236, prossegue pela direita, corredor sem água, até chegar em frequência. 733, decola direita, corredor sem água. Max X-ray. Check Translation, missão aluno 21.9. Rio de Janeiro autorizado, 430, perisco 50. Decola 17, curva direita, da El, Leda, Eudes. Controle 1208, transponder 5570. Sol Salvador, Força Aérea 302, Ponte Vera Hotel. Quem está precisa? 120, décima hora. Hotel para cruzamento. Azul 4463, autorizado decolagem, pistão 0, vento no 50 graus, 1-1-9. Autorizado decolagem, pistão no 0, seu 4463. Força Aérea no 302, eu confiei, senhor, mantenha a posição, tem tráfego para decolar. 302, mantém posição. Solo trip 5490, está pronto para o ataque. Com 68 no POV, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Maceió. 5490 da Trip, ciente, táxi 41 no Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1018. Ok, taxiando em frente do ponto de espera, chamará a torre 1186, grato. Lima X-Ray, tá na escuta do solo. Gente, Lima X-Ray, eu não consegui copiar o cotejamento do foi sobre a modulada, por favor, coteja novamente. O pé escorredor cheio, informe farol da barra. Informará no farol da barra. Confirme intenções de voo. 76 de APL de Paparica, no 045, permanecer na área por 20 minutos a meia hora, depois regressar para toque remetido em Salvador. Ciente, autorizado, se desejar, subida para o 045 da presente. Ciente, vai subir então para o 045 da presente, o 2733. Controle o INSS, você já está com proa da rotatória, mas avisou ao local de pouso, Serra Novela, Serra Novela. Sente, INSS, Serra Serra, chame a torre 18 mesmo. 118. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4463, passa 1.400 pés de subida, saída Coral. 4463, contato radar, voo direto Ilhéus, nível 160. Direto Ilhéus, nível 160, Azul 4463. Salvador, para passar via Serra Serra. Via Serra Serra, reporte final 3 milhas da 1 no 7. Serra Serra está com proa da rotatória, mas a visual com hangar na Serra 90, Serra 90, onde ele está na pose. Esquerda do alinhamento, mantendo 300 pés. Chame a torre 18.6. 18.6, obrigado, até já. Tá, com 260, controle? Possível no 260. Vai subir restrito nível 350. Chame agora o centro Recife 12545. Restrito ao 350 no 2545. Bom, 1260. Boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, é o Gol 174, boa tarde, estabilizado, ele é sexo aí, baixou e travou. Gol no 754, existe altímetro no 018, continua a aproximação, aguarda se está livre. 754. Tango Romeu Charlie X-Reis. Tem um plano aqui, só um minuto que eu vou procurar, um minuto. Gente, antes de arrasar, vocês são os 4-1 na estação na frequência ali. Ciência, acho que agora eu vou tentar falar com você que fez a loca algum transponder indiscreto do senhor. Tô ciente, mas tenho escuro. Controle 1208, atravessando a Serra 3804. 3804, cumpriu a informação do helicóptero nacional? É, afirmativo, senhor, está 1500 abaixo. Tá ok, chama a torre 186. 1861, bom dia. Controle Salvador, objeto 6741, decolou passando 2200, senhor. Solicita para a Julieta da presente. Vou em linha da 6741, submantenha nível 340, contato radar. Vou além da subida 340, objeto 6741. Autorizou a 2 Leda para 6741, né, senhor? Autorizado. Obrigado, senhor. Força aérea 2733, controle. Desculpa, prossiga. No 018, reporte baixado, travado. Já estamos baixados e travados. Só dizendo aqui uma informação. Já estamos quase outra vez fora da barra. Vamos lá para verificar de Vera Cruz. Sim, te informe quando estiver aprovando Vera Cruz. 2733 está aprovando Vera Cruz, presidente. Sete. Controle, senador, boa tarde, bom 941. 941, desça para 060, chegada a Malha. 060, chegada a Malha, essa informação é. Sim, João, com a 17, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, chame a torre 118, decimal 6. Dado, uma transferência 18,6. 119. 219, eu livro à direita, gol 74. Torre, boa tarde, do Papá Papá, Zulu de Leste Serra. Para a torre. Do Papá Papá, Zulu de Leste Serra. Zulu de Leste Serra, reporte final, 3.017. Então, era 3.017, o Zulu de Leste Serra. Então, 3804, continua a aproximação, aguarda pista livre. Aguarda, 3804. Na presente, foi, correção, após Bonf, prossegue no perfil da chegada Bonf, autorizado descida até 3 mil pés. Gente, para 3 mil no perfil da Bonf, chefe 38. Ajuste 1-0-8. Estado 1-0-8. 754 livrou. Compa 54, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, o gol no 754. Azul 4463, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 251, alterna 3325, azul 4463, boa tarde. Z04, sala 45, livre direita, chame sala 121, decimal 9. Direito 219, tá 3804, bom dia. Final de 3 milhas da 17 tem fixo, Zulu de Leste Serra. Zulu de Leste Serra, autorizado, pouso, pista no 7, vento 140 graus, 109. Livre pouso, Zulu de Leste Serra. Já tá 3804, livrou. 3804, Alfa Juliette, portão 11, né? 1109. Está iniciando 5490. O centro Recife chama o mesmo para a coordenação 12545, alterna 12685. 2 ali, matei 4010. Vitória 2230, Vitória da Conquista, copia? Passeio 2230, autorizando Vitória da Conquista, 200 direto, decola da 10, curva direita, Árvore Lessa, controle 1208, transponda-se em 566. Autorizado, Vitória da Conquista, 2001, direto, decola da 10, curva direita, Árvore Lessa, 1208, libera o transponda 5566, você viu 28, libera o passarão. 2230, tá correto, chama o pushback acionamento. Sim, o 3804 está confirmando, é Juliette, portão 1-1. Juliette, portão 3204. Juliette, sala de 47, qual parte que deseja aí? Bom, muito boa tarde, trip 5490. 5490, contato radar, sobe a 200. 200. Web 6741, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. Recife, 1251, alterno 3325, objeto 6741, obrigado, senhor. Na interseção da 17, reporte pronto. Dave 38, autorizado descida para 2000 pés. Reporte no localizador, ajuste no 08. Bem, está descendo para 2000, chamará no localizador, JV 38. Kilo Papa Vitor, confirma a radial ideal que sair e está na sua localidade. 1018, com rádio patrão. Gente, só um minuto, papai. Tudo, papai. Vagoiteiro agora sim, autorizado remanso, 105, direto, coluna 17, curva direita, corredor axé, restrito no 1000 pés até o farol da barra, liberação do controle, controle 1208, transponder 5003. Controle é o Papa Tango Yankee Delta Charlie. Prossiga. Tá tentando o retorno do setor do pedágio para pôr o Salvador. Abata com 04 a bordo, acionamento táxi Tonho, 1-8, meia dúzia, aquilo vou fazer, tá? Marcão e Dourado junto. Deu ativo. Esse helicóptero tá pesado. Mas tá voando. Muito profissionalismo. São seus olhos. Pois não, clareza 1. Saída no 302, decola 250, chama o controle 120, décimo 8. Saída no 302, chama controle 120, décimo 8. XXA, autorizado, LM, T, cabeceira 17, já quase pronto. Saída no 308. Confirma. Saída no 308. 08 ou 02? 0302. 71302, contato radar na decolagem, sobe ao nível 150, saída PUCA. Nossa aérea, 1302, nível 150, saída PUCA. 1302, vai prosseguir para Golf 677.